A busca do autoconhecimento. Você já pensou em buscar o autoconhecimento? O autoconhecimento está na moda. Eu vi em várias redes sociais aí, Bima, professor de autoconhecimento, autoconhecimento autônomo, autoconhecimento social, autoconhecimento profissional, coaching profissional, e nossa, quanta coisa! É, eu estou enchendo os ouvintes de perguntas. O jovem está mais perdido que deficiente visual em tiroteio, Bimala. É, agora tem que falar assim, é só invenção. Nossa, Krishna, Balarama, Arade, que cruz pesada, viu? Está mais para viver assim, ó, tá, não viva sem inventar, não viva sem especular. Está mais para isso, Bimala. É. Então, os Hare Krishnas estão dando ao mundo o autoconhecimento desde que Prabhupada chegou no Ocidente, desde 1900. Agora estão falando nisso, né? Agora se fala nisso. Agora que pegou a moda mesmo, né? Mas Prabhupada já está dando autoconhecimento ao mundo inteiro desde 1965. Mas o autoconhecimento de verdade. É. Nesse programa você vai aprender o que é autoconhecimento de verdade e o que é especulação sobre autoconhecimento. Então é o que nós vamos ver agora com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Paja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então nós paramos onde? Ah, aqui, tá, no autoconhecimento. Você não achou, né, a música de Canções do Divino Mestre desses três versos? Ah, achou? Ah, é muito longo. Ah, não dá para pôr aqui, é muito longo. Tá bom, Bimala, sim senhora. É, nós não prometemos, nós falamos que íamos ver, né? Então tá, então vamos lá. O próximo item é Jnana Yoga Via Vastiti, ou seja, ocupar-se no cultivo de conhecimento. Então a vida dos renunciados, dos devotos renunciados, aqueles que tomaram a quarta iniciação, destina-se a distribuir conhecimento aos chefes de família e a outros que se esqueceram de sua vida verdadeira de avanço transcendental. Está vendo? Tem pessoas que se dedicam a isso, a distribuir esse autoconhecimento, né? Um renunciado deve mendigar de porta em porta para sua subsistência. Mas isso não significa que ele é um indigente. A humildade é também uma das qualificações de uma pessoa situada transcendentalmente, e por pura humildade, o renunciado vai de porta em porta, não exatamente com o propósito de mendigar, mas para ver os chefes de família e despertá-los para a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Este é um dever de um renunciado. Se ele é realmente avançado e assim o ordena seu mestre espiritual, ele deve pregar a consciência de Krishna com lógica e compreensão. Mas, se não é muito avançado, não deve aceitar a ordem de vida renunciada. Mas, mesmo se ele aceitou a ordem de vida renunciada, sem conhecimento suficiente, ele deve se ocupar completamente em ouvir da parte de um mestre espiritual autêntico para cultivar esse conhecimento. Está vendo? É de um mestre espiritual que a gente deve ouvir o autoconhecimento. Por quê? Senão vamos ser enganados, vamos ser explorados. Você quer conhecer, como nós já comentamos, né? Conhecer, estava falando com a Lindona lá, né, Bimala? Aquela ouvinte, a Lindona. Você quer conhecer um farsante? Quer conhecer um farsante? O negócio dele é ganhar dinheiro. O negócio dele é ganhar dinheiro. É isso, o negócio dele é ganhar dinheiro. Tudo ele faz, tudo que ele faz é para ganhar dinheiro. Ele não quer dar nada para ninguém, ele quer tirar das pessoas. Ele quer tirar o dinheiro. Quer tirar o dinheiro das pessoas. É assim que funcionam as pessoas comuns, as pessoas que não têm conhecimento. Primeiro, elas não dedicam sua vida ao autoconhecimento, elas não praticam, elas não praticam o que elas falam. Isso mesmo, elas não praticam o que elas falam. Elas falam uma coisa e fazem outra. Vai conhecendo, você vai conhecendo aí. De repente a pessoa tem boas intenções. É o que mais tem no mundo, são dois tipos de pessoas: as pessoas com boas intenções e as pessoas que querem explorar, né? Você junta metade quer explorar o povo, explorar o aluno, explorar todo mundo, e metade tem boas intenções. Não sabem que estão enganadas e que estão enganando. Então essas pessoas falam uma coisa e fazem outra. Então quem aceitou a quarta iniciação, mas não é muito avançado, e quem não tem conhecimento deve aceitar, deve ouvir, né? Deve aprender, se ocupar completamente em ouvir da parte de um mestre espiritual autêntico para cultivar o autoconhecimento. Um renunciado, uma pessoa na ordem de vida renunciada, deve estar livre de temor e situado em Sanchudi, ou seja, bondade pura, e Gyana Yoga, o conhecimento. Esse é o ponto, né? Quem tem autoconhecimento, ele vive... o autoconhecimento dá lucro, dá lucro. Dá lucro, não dá prejuízo. Só de não dar prejuízo, porque se você se autoconhece, você sabe quem você é, você tem o controle do eu, você não gasta dinheiro de forma errada, você não faz despesas, você não faz dívidas, você não se enrola, você não se endivida, você não se cega, né? A pessoa não fica cega para a autorrealização, senão ele não enxerga nada, ele não se autocontrola, ele vive com medo, cheio de ansiedades, estresse, depressão, medos, lamentações. E quem quer ficar perto de uma pessoa assim, né, Bimala? Uma pessoa que é cheia de medos, cheia de estresse, cheia de ansiedades, vive se lamentando. Ninguém, né? Uma pessoa descontrolada. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que se conhecer, né? O que é que você está falando aí? É autoconhecimento. É exatamente isso que eu estava tentando falar, mas você fica gesticulando, parece um manobrista de avião, já está acabando o tempo. Então, autoconhecimento é se conhecer. Quem sou eu? Quem sou eu? Primeira coisa, quem sou eu? De onde eu vim? Sou esse corpo? O que eu sou? Sou matéria? Sou espírito? Sou Brahman? Quem sou eu? Então, a primeira coisa, a primeira lição do autoconhecimento é esse, se autoconhecer. Aí pessoas falam, não tem autoestima, mas ele não sabe quem é, como ele vai ter autoestima se ele não sabe nem quem ele é? Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira lição, somos almas eternas, não somos esses corpos. Já muda tudo. Se a gente entende que somos almas eternas, esse é o primeiro item do autoconhecimento. Eu sou alma eterna. Aí, quais as minhas necessidades? O que eu devo fazer? Já é tema para outros programas, né, Bíblia? Mas a primeira lição é essa. Quem sou eu? Se autoconhecer. Eu sou Brahman. Eu sou alma eterna. E a próxima lição é o que eu devo fazer? Como eu devo agir? É uma ciência, né? É uma ciência que não é num cursinho aí, cursinho de final de semana, um cursinho. É e não é, né? Se for um intensivo aí, se a pessoa passar uma semana num templo aí, Bimala, ela vai se autoconhecer por completo. Pelo menos vai ter uma visão completa de tudo e de todos. E aí vai acontecer isso. Vai estar livre de temor, ansiedade, estresse, lamentação, depressão, todas essas coisas que vêm com quem não tem o autoconhecimento, com quem não vive o autoconhecimento. Tá bom, já parei de falar. Resumindo, todo o conhecimento é a ciência transcendental do eu, ou a ciência transcendental de quem sou eu. É o Bhagavad Gita, está no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Ali você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela, e aí você lê junto com a gente, né? Você pode ler, pode baixar. Agora você que não quer ler, não quer baixar, então a próxima opção está passando aí, é o link Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Aí você vai descendo, já aparece o Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois já aparece o Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler aqui na rádio. E aí já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, nós temos aniversário neste dia 17. Quem está fazendo aniversário é o nosso querido ouvinte Luiz Carlos Melo, do Rio de Janeiro. Ô Luiz, parabéns, gente boa. Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Não, aí você quer demais. Lembrar o nome do capítulo, aí você quer demais, Bimala. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Onde nós paramos, hein? Ah, nós paramos aqui. Tudo a ver, né, com o programa de hoje. É, voltando aqui um pouquinho, né? Estávamos falando da verdadeira inteligência, né? Então, todo mundo tem inteligência. Infelizmente, a maioria usa a inteligência de forma errada. Usa a inteligência materialmente falando. Quando usa, né? É, outros nem usam a inteligência. Estando assim, iludidos, segue-se o esquecimento de nossa relação eterna com Deus, Krishna. E, perdendo deste modo a consciência de Krishna, nos vemos privados de nossa verdadeira inteligência. Dessa maneira, nos enredamos neste mundo material, e o Bhagavad Gita fala sobre isso no capítulo 2, verso 63, que Krodha Bhavati Samoha. Samohat Smriti Vibirama. Calma, estou ladeando a página. Smriti Biramsha Budinasho. Budinasha Pranashati. Em português, através do contato com a matéria, perdemos nossa consciência transcendental. Consequentemente, não há possibilidade de coisas auspiciosas e inauspiciosas. Mas aqueles que são atmaramas ou autorrealizados, aqueles que têm o autoconhecimento, né, transcendem estes problemas. Na verdade, transcendem todos os problemas. Os problemas continuam existindo, o mundo inteiro continua desabando. Mas quem tem o autoconhecimento, quem é autorrealizado, eles transcendem estes problemas. Os autorrealizados, os autossatisfeitos, progridem. É, autorrealizados, Bima. Se autorrealizado, ele vive autossatisfeito. Está vendo? Mais um sintoma de quem é, tem o autoconhecimento, é autorrealizado. Ele vive satisfeito. Isso mesmo, eles transcendem os problemas, eles progridem gradualmente e cada vez mais em bem-aventurança transcendental, eles chegam à plataforma de associação com a Suprema Personalidade de Deus. Esta é a perfeição da vida. A princípio, se a pessoa não vive autossatisfeito, meu amigo, é mais um sintoma para você conhecer a pessoa que tem o autoconhecimento. Ele vive autossatisfeito. Se ele está satisfeito, ele não fica, oh, eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro. Nossa, está sempre querendo alguma coisa, sempre ansiando alguma coisa. Bom, a pessoa manifestou o sistema, o sintoma de ansiedade, ela está iludida. A pessoa iludida, ela vive ansiando alguma coisa e sempre lamentando o que perdeu. É só você ficar um pouquinho com ela. É, porque na hora de falar, todo mundo fala bonito, né? Mas aí acabou a palestra, acabou a reunião, você vai conversar com a pessoa, você vai ver que a pessoa está cheia de ansiedades, está cheia de lamentações. Lamentação tem muita gente que esconde, mas ansiedade é mais difícil, né? Ele sempre vai falar, ansiar alguma coisa que ele não tem. Então, nem que for seguidores. Não, ele não anseia nada. Não, ele só está querendo mais e mais seguidores. Mais e mais seguidores. Para quê? Quem tem mais seguidores tem mais dinheiro, mais prestígio, mais fama. E é isso aí, está sempre ansiando. E quem tem o autoconhecimento de verdade, ele não anseia seguidores, não anseia nada. Então, essa é a perfeição da vida. A princípio, os Kumaras eram impersonalistas autorrealizados, porém, aos poucos, sentiram-se atraídos pelos passatempos pessoais do Senhor Supremo, Krishna. A conclusão é que a dualidade de auspicioso e inauspicioso não se manifesta para quem está sempre ocupado no serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Portanto, Prito Maharaja indaga acerca da auspiciosidade, não para o benefício dos Kumaras, mas para seu próprio benefício. Estou inteiramente seguro de que personalidades como vós são os únicos amigos de pessoas que estão ardendo no fogo da existência material. É, a mente e o coração das pessoas comuns está sempre ardendo, sempre queimando, né? É sempre queimando de ciúmes, de inveja. É, vida material é isso. O Prabhupada explica numa aula, Bimala. Vida material, mesmo entre os devotos, tá? É, porque muitos devotos são materialistas, né? É, como, ninguém vira santo da noite para o dia. Ninguém vira iluminado da noite para o dia. Então, onde tem? Prabhupada falou, onde tem ciúmes, inveja e política, isso é vida material. Então é pelos sintomas que se conhece quem é quem, que se conhece as pessoas. Então tem ciúmes, tem inveja, tem politicagem. Ah, é vida material, não é vida transcendental, não é vida autorrealizada. A pessoa que vive assim não tem autoconhecimento. Estou inteiramente seguro de que personalidades como vós são os únicos amigos de pessoas que estão ardendo no fogo da existência material. Portanto, você vê que a pessoa está queimando de inveja, né? Queimando de ciúmes. Ou então está fazendo a maior política, né? Para destruir o outro, né? Ou para aparecer mais que o outro. É, quer fama, não quer Deus. Quer fama. Mas, tudo bem, se ela tem esses sintomas de ciúmes, inveja e faz politicagem, mas tem o desejo sincero de servir Deus e os devotos de Deus, de repente ela consegue, né? Ela consegue aí com o tempo, seguindo regras, regulações, seguindo o padrão de Prabhupada, queimar aí esses ciúmes, essa inveja, essa politicagem. Portanto, pergunto-vos, como neste mundo material podemos alcançar rapidamente a meta última da vida? Rapidamente. Quando pessoas santas vão de porta em porta para visitar aqueles que estão demasiadamente envolvidos em atividades materiais, deve-se compreender que elas não fazem com o intuito de pedir algo para seu benefício pessoal. Na realidade, as pessoas santas vão ter com os materialistas apenas para dar-lhes verdadeira informação sobre o que é auspicioso. Maharaja Prito estava seguro disto, portanto, ao invés de perder tempo perguntando aos Kumaras sobre o bem-estar deles, preferiu perguntar-lhes se seria possível ele libertar-se brevemente da perigosa posição de existência materialista. Esta não era, entretanto, uma pergunta pessoal de Prito Maharaja. Ela foi levantada para ensinar ao homem comum que sempre que alguém se encontra com uma grande pessoa santa, deve imediatamente render-se a ela e perguntar-lhe a respeito de como se livrar das dores da existência material. Portanto, Srila Narottama Dasa Thakur diz que... Não vou ler, vou ler só a tradução, Bimala. Vivemos padecendo de dores materiais e nossos corações ardem, mas não podemos encontrar a saída para isso. O materialista também pode ser chamado de tapasui, que significa alguém que vive padecendo de dores materiais. Só podemos nos livrar de todas essas dores materiais quando nos refugiarmos no cantar do Mahamantra Hare Krishna Hare Rama. Narottama Dasa Thakur também explica isto. Narottama Dasa Thakur lamenta-se por não ter se deixado cativar pela vibração transcendental do Mahamantra Hare Krishna. A conclusão é que todos, neste mundo material, padecem de dores materiais, e se alguém quiser se livrar delas, deve associar-se com pessoas santas, devotos puros do Senhor Krishna, e cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Este é o único processo auspicioso para pessoas materialistas. Está vendo? Nessa era de Kali Yuga é o único processo. Não existe outro, não existe outro e não existe outro. Se existisse, o próprio Deus falaria. Desculpem. A suprema personalidade de Deus, Krishna, está sempre ansiosa por elevar as entidades vivas, que são suas partes integrantes, e para o especial benefício delas, o Senhor Krishna viaja por todo o mundo sob a forma de pessoas autorrealizadas como vós. Há diferentes classes de transcendentalistas, a saber, os especuladores ou impersonalistas, os meditadores místicos e, evidentemente, todos os devotos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os Kumaras, contudo, eram tanto meditadores quanto especuladores, impersonalistas, né? E, enfim, se tornaram devotos. A princípio, eles eram impersonalistas, porém, mais tarde desenvolveram atividades devocionais. Portanto, eles são os melhores dos transcendentalistas. Os devotos são representantes da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e a fim de elevar as almas condicionadas à consciência original, eles viajam por todos os universos para iluminar as almas condicionadas sobre a consciência de Krishna. Os melhores devotos são Atmava, ou seja, os que têm plena compreensão da alma suprema, Krishna. A suprema personalidade de Deus, como Paramatma, encontra-se no coração de todos. É a expansão de Deus, né? Que está no coração de todo mundo, é conhecida como Paramatma. Cadê? Está aqui. E ele está no coração de todos. O que, que ele está fazendo lá? O que, que Deus está fazendo no coração? Tentando nos elevar à plataforma de consciência de Krishna, ou seja, tentando nos ajudar a nos liberar, nos libertar, né, de todo esse sofrimento, de toda essa ilusão. Por isso ele é chamado de Atma Bhavana. A suprema personalidade de Deus, Krishna, vive tentando dar à alma individual, que somos nós, a inteligência para compreendê-lo, a inteligência transcendental, porque a inteligência material todo mundo tem, nem todo mundo usa, mas todo mundo tem. Ele sempre acompanha o indivíduo, assim como um amigo sentado ao lado de um amigo, e dá oportunidades a todas as entidades vivas de acordo com os desejos delas. Está vendo? Outro ponto, Krishna só satisfaz desejos. Se a gente deseja a coisa certa, que é a consciência de Krishna, a gente vai se dar bem. Se a gente deseja qualquer outra coisa, a gente vai continuar quebrando a cara. A palavra Atmavatam é significativa neste verso. Há três diferentes classes de devotos, a saber, os Kanishta Adhikari, o Madhyama Adhikari e o Tama Adhikari. ou seja, o neófito, o canista adhikari, o madhyama adhikari, o pregador, e o mahabhagavata, o devoto de Deus de primeira classe, ou o devoto altamente avançado. O devoto altamente avançado é aquele que, tendo pleno conhecimento da conclusão dos Vedas, torna-se um devoto. Na verdade, ele não apenas está pessoalmente convencido, como também pode convencer os outros por intermédio da evidência védica. O devoto avançado também pode ver todas as demais entidades vivas como partes integrantes do Senhor Supremo Krishna sem discriminação. O Madhyama Adhikari, o pregador, o devoto de segunda classe, também é bem versado nas escrituras autorizadas e também pode convencer os outros, mas discrimina entre os favoráveis e os desfavoráveis. Em outras palavras, é se não discriminar, não prega, né? Se o devoto não discrimina, ele não prega. Em outras palavras, o Madhyama Adhikari não se importa com as entidades vivas demoníacas. E o neófito, o devoto de Deus de terceira classe, o canista adhikari, não tem muito conhecimento das escrituras autorizadas, mas tem plena fé na suprema personalidade de Deus, Krishna. Os kumaras, entretanto, eram mahabhagavatas, porque após estudarem minuciosamente a verdade absoluta, Krishna, tornaram-se devotos. É quem conhece Deus, se rende a Deus. E Krishna é o Deus único, o Pai de todos, a causa de todas as causas. Em outras palavras, eles tinham pleno conhecimento da conclusão védica. O Senhor Krishna confirma no Bhagavad Gita que existem muitos devotos, mas um devoto plenamente versado nas conclusões védicas lhe é muito querido. Todos estão tentando elevar-se à posição suprema de acordo com sua mentalidade. As pessoas comuns, cujo conceito de vida é corpóreo, tentam desfrutar de gozo dos sentidos ao máximo. Até inventam religiões assim, né, para desfrutar, religiões materialistas ou motivadas materialmente falando. Inventam seus próprios deuses, inventam seus próprios hinos. Tudo para quê? Para desfrutar. E não tem nada a ver com Deus, né? A ideia dos especuladores de posição suprema é de se fundir na refulgência do Senhor Krishna, se fundir na luz. Mas a posição suprema do devoto está em pregar as glórias da suprema personalidade de Deus, Krishna, no mundo inteiro. Portanto, os devotos são verdadeiros representantes do Senhor Supremo Krishna, e sendo assim, viajam por todo o mundo diretamente como Narayana, porque levam Narayana dentro de seus corações e pregam suas glórias. O representante de Narayana é como Narayana, se bem que não conclua, como fazem os impersonalistas que se tornaram Narayana. De um modo geral, os impersonalistas chamam um renunciado de Narayana. Aquela história, né? Você é Deus, eu sou Deus, todo mundo é Deus. Essa ilusão aí. A ideia deles é que pelo simples fato de tomar a ordem de vida renunciada, a pessoa se torna igual a Deus, Narayana. Ou torna-se o próprio Deus, Narayana. A conclusão dos devotos de Deus é diferente, como afirma Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Então, nós vamos ver essa conclusão dos devotos de Deus no próximo programa. E mas todo o conhecimento, né, com todos os detalhes, está ou estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, que está à sua disposição no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção está ali já passando Livros de Prabhupada. Clica aí, que eu clico aqui. Já apareceu aqui o Shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Você já encomenda aí A coleção chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Cadê? Ah, tá aqui. Paramos no começo do capítulo 45. Tá bom, Bimala, paramos no fim do capítulo 44. Vamos começar o capítulo 45 agora. Não dá na mesma? Não, não dá. Tá bom. É, a ordem dos tratores não altera o viaduto, Bimala. Udava visita Vrindavana. Então vamos lá. Nanda Maharaja voltou para Vrindavana sem Krishna e Balarama. Ele foi acompanhado somente pelos meninos pastores de vacas e os adultos pastores de vacas. Certamente foi uma cena muito patética para as vaqueirinhas, Mãe Yashoda, Shrimati Radharani e todos os habitantes e residentes de Vrindavana. Muitos devotos tentaram fazer ajustes por Krishna estar longe de Vrindavana, porque, segundo a opinião dos especialistas, Krishna, a suprema personalidade de Deus original, nunca sai, nem mesmo num passo, nunca dá um passo fora de Vrindavana. Ele sempre permanece lá. A explicação dos devotos especialistas é que Krishna não estava ausente de Vrindavana, na realidade. E dizem, né, que ele veio de volta com Nanda Maharaja como prometido. Quando ele ia... Desculpem. Quando ele ia para Mathura na quadriga conduzida por Akrura e as vaqueirinhas praticamente bloqueavam o caminho, Krishna as assegurou que ele voltaria logo depois de terminar as suas obrigações em Mathura. Ele disse a elas para não ficarem deprimidas e dessa forma as pacificou. Entretanto, quando ele não voltou com Nanda Maharaja, pareceu que ele ou as enganou ou não conseguiu manter a sua promessa. Devotos eruditos, entretanto, decidiram que Krishna não é um enganador nem um quebrador de promessas. Krishna, em sua identidade original, voltou com Nanda Maharaja e ficou com as vaqueirinhas e Mãe Yashoda em sua expansão Bhava. Uhum. Aí tudo bem, né? Krishna não voltou para todo mundo, né, Bimala? Krishna e Balarama permaneceram em Mathura, não em suas formas originais, mas em suas expansões como Vasudeva e Sankarsana. Aí são os mistérios mais íntimos de Deus, né? Os verdadeiros Krishna e Balarama estavam em Vrindavana em suas manifestações Bhava, enquanto em Mathura eles apareceram nas expansões Prabhava e Vaibhava. Essa é a opinião erudita dos devotos de Krishna avançados. Porém, quando Nanda Maharaja se preparava para voltar a Vrindavana, houve discussão entre ele, Krishna e Balarama, como os meninos poderiam viver em separação de Nanda. A conclusão para separar foi alcançada com um acordo mútuo. Vasudeva, Krishna tanto não voltou, né, que ele mandou a Krura para consolar. Voltou e não voltou. Essa é a filosofia do Senhor Chaitanya, né? É e não é, né? Voltou e não voltou. É o que nós vamos ver. Na verdade, já estamos vendo, né? Vasudeva e Devaki eram de fato os pais reais de Krishna e Balarama. Agora eles queriam mantê-los por causa da morte de Kansa. Quando Kansa estava vivo, eles foram postos sob a proteção de Nanda Maharaja em Vrindavana. Agora, naturalmente, o pai e a mãe de Krishna e Balarama queriam que eles ficassem com eles, especialmente para a função reformatória de purificação, a cerimônia do cordão sagrado. Eles também quiseram dar a eles uma educação apropriada, porque isso é o dever do pai. Outra consideração era que todos os amigos de Kansa, nos arredores de Maturá, planejavam atacar Maturá. Por essa razão também a presença de Krishna era requerida. Krishna não queria que Vrindavana fosse perturbada por inimigos como Dantavakra e Jarasandha. Se Krishna fosse para Vrindavana, esses inimigos não somente atacariam Maturá, mas também iriam para Vrindavana, e os pacíficos habitantes de Vrindavana seriam perturbados. Krishna, portanto, decidiu ficar em Maturá, e Nanda Maharaja voltou para Vrindavana. Apesar dos habitantes de Vrindavana sentirem separação de Krishna, Krishna estava sempre presente com eles por meio de seu passatempo, ou por meio de seus passatempos, e isso os deixava em êxtase. Krishna estava presente na lembrança deles. Desde quando Krishna partiu de Vrindavana para maturar os habitantes de Vrindavana, especialmente Mãe Yashoda, Nanda Maharaja, Shrimati Radharani, as vaqueirinhas e os meninos pastores de vacas, simplesmente pensavam em Krishna a cada passo. Eles pensavam, Krishna brincava desse jeito, Krishna tocava sua flauta, Krishna brincava com a gente e Krishna nos abraçava. Isso se chama Lila Smarana e é o processo de associação com Krishna mais recomendado por grandes devotos. Até mesmo o Senhor Chaitanya desfrutou da associação das lembranças de Deus, dos passatempos de Deus com Krishna, quando estava em Puri. Aqueles que estão na posição mais exaltada de serviço prático e amoroso a Deus e êxtase, podem viver com Krishna sempre por lembrar de seus passatempos. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur nos deu uma literatura chamada Krishna Bhavanamrita. Esse é outro, Bhima. Tem um outro. Um melhor que o outro, né? Srila Vishwanatha Chakravarti nos deu uma literatura chamada Krishna Bhavanamrita, que é cheia de passatempos de Krishna. Os devotos podem permanecer absortos em pensamentos de Krishna ao ler esses livros. Quaisquer livros dos passatempos de Krishna, mesmo este livro, Krishna, e o nosso ensinamento do Senhor Chaitanya são consolo real para devotos que sentem separação de Deus, Krishna. Que Krishna e Balarama não foram a Vrindavana pode ser ajustado como se segue. Eles não quebraram sua promessa de voltar a Vrindavana, nem eles ficaram ausentes, porém, sua presença era necessária em Maturá. Nesse meio tempo, calma, deixa eu tirar esse espaço aqui. Nesse meio tempo, Uddhava, um primo irmão de Krishna, veio ver Krishna de Dwaraka. Ele veio de Dwaraka para ver Krishna. Ele era filho do irmão de Vasudeva e tinha quase a mesma idade que Krishna. Suas características corpóreas pareciam com as de Krishna quase exatamente. Depois que voltou da casa de seu professor, Krishna ficou contente de ver Uddhava, pois acontece que era seu amigo mais querido. Ele queria mandá-lo a Vrindavana com uma mensagem para os residentes a fim de pacificar o seu profundo sentimento de separação. Como está afirmado no Bhagavad Gita, Jejataman Prapadyante, Krishna é muito responsivo. Ele responde na proporção do avanço do devoto no serviço prático e amoroso a ele. As vaqueirinhas pensavam em Krishna com separação 24 horas por dia. Krishna também sempre pensava nas vaqueirinhas, em Mãe Yashoda, Nanda Maharaja e nos residentes de Vrindavana, apesar de parecer que ele estava longe deles. Ele pôde entender como eles estavam transcendentalmente aflitos e por isso ele queria mandar Uddhava imediatamente para dar a eles uma mensagem de consolo. Uddhava é descrito como a personalidade mais exaltada da dinastia Vrishni. quase igual a Krishna. Ele era um grande amigo e, porque era um estudante direto de Brihaspati, o professor e sacerdote dos planetas celestiais, ele era muito inteligente e perspicaz em decisão. Do ponto de vista intelectual, ele era altamente qualificado. Krishna, como era um amigo muito afetuoso de Uddhava, queria mandá-lo para Vrindavana, justamente para estudar o altamente elevado serviço prático e amoroso estático praticado lá. Mesmo se a pessoa for altamente elevada em educação material, e mesmo se for discípula de Brihaspati, ainda assim tem que aprender com as vaqueirinhas e os residentes de Vrindavana como amar Deus, Krishna, no mais alto grau. Mandar Uddhava para Vrindavana com uma mensagem para os residentes de Vrindavana a fim de pacificá-los era um favor especial de Krishna para Uddhava. O nome do Senhor Krishna é Hari, significa aquele que leva embora toda a aflição das almas rendidas. É aquele que socorre os aflitos, Hari. Hari, socorro, Hari! O Senhor Chaitanya afirma que não pode haver em tempo nenhum uma adoração tão exaltada como a realizada pelas vaqueirinhas. Como estava muito ansioso por causa do pesar das vaqueirinhas, Krishna falou com Uddhava e pediu com polidez para ele ir a Vrindavana. Apertou a mão de Uddhava com suas próprias mãos e disse: meu querido amigo bondoso Uddhava, vá imediatamente para Vrindavana e tente pacificar meu pai e mãe, Nanda Maharaja e Yashoda e as vaqueirinhas. Eles estão muito aflitos, como se sofressem de grandes doenças. Vá e entregue uma mensagem a eles. Espero que seus males sejam parcialmente aliviados. As vaqueirinhas estão sempre absortas em pensamentos sobre mim. Elas dedicaram corpo, desejo, vida e alma para mim. Eu sou ansioso não só pelas vaqueirinhas, mas por qualquer um que sacrifica sociedade, amizade, amor e confortos pessoais por mim. É meu dever proteger tais devotos exaltados. As vaqueirinhas são as mais queridas. Elas sempre pensam em mim de tal forma que permanecem dominadas e quase mortas de ansiedade devido à separação de mim. Elas se mantêm vivas simplesmente por pensar que eu voltarei muito em breve. É, falar o que, né, Bimala? É só néctar. Ah, não, eu queria falar que essa ansiedade, né, todo esse sofrimento, na verdade, não são ansiedades materiais, não são sofrimentos materiais, são puro êxtase. São os mais elevados êxtases que um devoto de Deus pode sentir. Ninguém, né? Ninguém pode ter mais prazer transcendental e mais êxtase transcendental do que as vaqueirinhas. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição no nosso site. Isso mesmo, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro para ler na tela ou baixar em áudio, né? De graça, para ler ou baixar em áudio. Mas se você não quer ler na tela, não quer baixar o áudio, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, que também tem essa história com todos os detalhes. Depois você vai descendo, já aparece o Shri Chaitanya Charitamrita, que fala sobre esses passatempos nos mínimos detalhes.

All glory to the Asman. Thank you very much.